espelho do banheiro, me vejo como reflexo de um homem pensativo. Certeza não tenho de nada, nada é definitivo. No momento decisivo, não vou amarelar e correr como um fugitivo. Seguirei até o fim com segurança, pés no chão e intuitivo. Eliminando o substantivo, medo com corretivo. A visão que projeto da cidade dá o ritmo do mote. Percorro uma légua, mato um leão por dia para comprar o meu lote. Ficar junto da família e saborear o mel que há no pote. Mas quando anoitecer e as estrelas me chamarem, parto pra dançar um shot. Um ano voa, passa rápido e hoje nem parece que passei por tanta etapa. Jogada por jogada, a gente aprende a colocar todas as bolas na caçapa. Feito malandro, sinuqueiro que se cria em boemia carioca no lugar de nome Lapa. Clamo pelo que há de mais sagrado se o clima é carregado e nebuloso. Sob as copas de uma rua do meu bairro eu concluo receoso que o tempo que passa é muito precioso. Estudo numa escola onde mó galera estuda e que ninguém se matricula. A partir de ensinamentos que o mundo vai passando é que o aluno se articula. Fornece o preparo necessário que o guie que jamais se desvincula. Tu és imagem e semelhança do que se propõe a ser o que borrão nenhuma cula. As atribulações se espalham rapidamente como as águas do temido de tsunami, alarmando a população que habita geografias diferentes, seja a terra do Budan ou a terra do origami. A zona metropolitana tem prazeres, mas às vezes o refúgio que se quer é o Pantanal ou a tribo Yanomami. Embora o agito e corre-corre possam desencadear a arritmia das batidas, deve-se persistir em oração que tenha a força de um enxame. Sou mais uma abelha integrada convivendo com outras numa colmeia. Suscetível ao gozo das benesses e também chateações que sempre levam a cefaleia. Cooperando com meus esforços que se somam a esforços criando uma centopeia. Que faz impulsionar a roda social gerando venda, consumo, espetáculo e plateia. Além de estabelecer a ordem aplicando as regras e as leis obedecidas pelo crente em devoção ou em convicção ateia. Ando com um amigo que se chama J. Cristo do que mal acompanhado pela droga de patota. O freio do meu juízo é de extrema eficiência e por isso não capota. Humildemente comecei no fim da fila de uma frota, ouvindo o buzinaço inconfundível de lorota. Enquanto vou acelerando lá na frente já estão me esperando pra polir minha calota.